Atenção, esse é o rap subterrâneo. Cola com nós, toma uma dose de coragem. Aumente o volume do som pra tu escutar as verdades. Sem alienação e distorção do seu rosa. Sem sensacionalismo, lágrimas valiosas. Num estado onde quase 6 milhões de pessoas vive um conto de fada ditado por emissoras. Consumindo tudo aquilo que é mostrado na tela. Vira moda temporária, depois tu que se ferra. Porque o dinheiro acabou, investiu na aparência. Agora come seu telefone, o Blue 8 sequência. Somos doentes, consumistas de tudo que é de fora. Por isso não evoluímos, nem criamos nossa história. Sabemos da vida de Eiko, fique decente. Mas não sabemos da luta que vem travando os crentes. Pra resgatar as almas e livrar sua pele. Quem sabe coloca de novo no caminho do rap. Porque rimava bem, escrevia bem, agora cadê? Sua mãe desvia a prosa quando o assunto é você. O rap verdadeiro te mantém longe dos goi. É pra ver você crescer e pro seu filho ser um herói. Pra ele ter imunidade quando vê uma pistola. Rejeitar os convites feitos dentro da escola. Quem zela por você, irmão, é só nós mesmo. Quem te deu sopro da vida quer te ver vencendo. Mesmo com salário foda, fazendo rango na lenha. Não se abale, não se entregue ao jogo do sistema. Entenda que todos nós somos irmão, temos mesmo problema. Mas liberte-se, nunca se venda. Liberte-se, viva a liberdade. Com consciência, longe das algemas da carne. Não seja desse mundo, só um personagem. Viva e age. Liberte-se, viva a liberdade. Com consciência, longe das algemas da carne. Não seja desse mundo, só um personagem. Viva e age. Não se renda, não se venda, persista na batalha. Não se torne uma presa fácil, um fio na navalha. Seja o oposto, protestante, a todo instante forte. Pra sempre Deus está com você e não precisar de sorte. Seja malandro e prefira a vida ao invés da morte. Se livre de todas as armadilhas, eu sei que você pode. E você sabe que tudo pode naquele que me fortalece. E vê se não se esquece, basta fazer uma prece. Nos tempos de hoje estamos ligados que tudo é difícil. Várias pessoas usam isso como artifício. Preferem grana, fama, cama cheia de prostitutas. Preferem cair no primeiro round do que ir pra luta. A verdadeira luta é contra o maldito inimigo. Aquele que oprime deixa a vida tipo um labirinto. Sem saída, sem respeito, toda decaída. Sem essência, sem amor, em tom de despedida. Não se esqueça que todos nós somos seres limitados. Nascemos defeituosos, porém livres do pecado. Graças àquele que com seu sangue sua vida pagou. Pra que você esteja aqui hoje, mas você não honrou. A vida do próximo é fácil criticar. Mas se esquece da sua própria vida cuidar. O fim é triste, você pode acreditar. Vai ser assim se você não se libertar. Se liberte da traição, se liberte desse mundão. Se você aprendeu a lição, viva a sua vida então. Deixe de ser vacilão, solucione essa questão. A Faueria e KNU te mostrando a lição. Liberte-se, viva a liberdade. Com consciência, longe das algemas da carne.